já chorei, sem saber o que fazer, pra onde ir. Quantas provas eu passei, mas não desisti. Estou aqui. Momentos de dor e aflição, pensei que era o meu fim, mas Deus me estendeu a sua mão, me levantou e escreveu uma nova história pra mim. Nunca mais serei o mesmo. Novo tempo estou vivendo, de excelência e alegria, de renovo e comunhão com Deus. Eu não vou mais olhar pra trás, pois eu sei do que Deus é capaz. Alegra o coração, tira toda dor, enche de unção e faz mais que vencedor. Já passou.